TAM 3304, decola os 22, chama agora controle em 1 no 9.8, bom voo. 9.8, bom dia, até a próxima. Até a próxima, senhor. Salvador, bom dia, TAM 3304. 3304, sobe para o 340, vigilância radar. 340, sem restrições, TAM 3304. Para 3304, quando você vê uma prova mais à frente aí, reservar o ofício, se você... Sente. P61, 3 horas e 50 de autonomia, ao Fernando Salvador. Autorizado o táxi Viejo Norte Alfa, ponte de parada 10 Torre, 1 no 8, decimal 95, Negami 15, Tripsicador 18. Tripsicador 18, sente, cara. 0 graus, 1, 2, 9. Autorizando a decolagem. Voo 14-300. Gol no 435, decola os 25, chama agora controle 1 no 9.8, bom voo. Controle 1 no 9.8, gol 1 no 435, bom serviço, amigo. Tá, retorno, senhor. Obrigado. Controle, Salvador, gol 1 no 435. Gol no 435, sobe para o 240, vigilância radar. Atenção 240, vigilância, 1435. Trip 5221, bom dia. Bom dia, 5221 ali, mantém pista no zero. 5221, sim. Trip 5221, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. 5221, ciência. Boa tarde, pronto. Bom dia, Lima, Mike Foxtrot, PConfirm PLB01. Livre táxi até a cabeceira 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Lima, Mike Foxtrot. 35221, decola aos 27, chama agora controle em 19.8, bom voo. 5221, ciente, grato, bom dia. Salvador, Xenem 312, estacionamento 03. A nível de voo 180, vigilância radar. 221, ciente. Meia 2-1-1, tô autorizado, despegue, sei lá, por táxi. Confirmando, 6312. Alinhada na 1-7, pronto, alemão, em Fox. Livre decolagem, pista 1-7, vento 1-1, 0 graus, 08 nós, Lima, Mike, Fox, Trot. Livre decolagem, 1-7, Fox. Lima, Mike, Foxtrot, decola os 29, chama agora controle em 19.8, bom voo. Essa é a 98, grato, bom dia. Bom dia, Cisca, 33, né, pai? Decolou no 7, transfere. Lima, Mike, Fox, mantém as condições visuais, Lima do litoral. Visual litoral, reporta para posse, Fox. Gol no 982, desce para 2.000 pés, ajuste no 095. 2.000 pés com ajuste no 095, gol no 982. 1895 no meu, acho. Taxi são 3859, total de 180, 180 bordo, 3 horas, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Foz do Iguaçu. Querido, 4:30 de autonomia, autorizado táxi, seja Juliette Alfa, ponte para dono 02, 118, decimal 95, NH 1015. E Alfa, hoje, 038, por favor. Alternado 260. 228-360, 3304. Uno 435, chama Centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. Centro Recife em 1251, alternado no 3325. Uno 435, bom dia. Bom dia. Uno 982, autorizada final, pista 1-0. Autorizada final, da 1-0, Uno 982. Salva, tá, 3895. Frequência livre. TV Fox. Para o táxi 6312 com o 56 até Salvador. Lado táxi, direito, ponte para dar 10 torre, 198, decimal 95, negar 1015. Portanto, o Oxenem 6312. 9895, direita, após o tanto, gente, obrigado, boa tarde, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, está 3895, ponto esperando no zero pronto. Bom dia, 3895, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 100 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, está 3895. Confirma pro sol. Transmissão baixa, podia confirmar novamente. Quilo Tango Romeu, Morro de São Paulo, 1 no meu pé, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0124. Tango Romeu tá correto, reporta corrigindo pessoas a bordo do 45, confirma? Presidente, chama Toy 118, só 95, para o acionamento tá. Prova Chané 6311, autorização Guarulhos. 6311 Guarulhos, está autorizado 360 via Peruístico 50, decola pista no 0, curva direita. Sério da El Leda após BDEV. Controle 119, décima 8, aciona 5177. Ok, então está aprovado o nível 360 para Guarulhos via Peruístico 50, saída curva direita da El Leda e após venda BDEV. 198, controle 5177. Tá correto, 6311, reporta o Chiveco Senado. Torre Salvador, bom dia, Gol 982. Muito bom dia, Gol 982, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, Gol 982. Salvador, bom dia, 2 0 5 90. Agora controle em 119.8, bom voo. 98, 395 graus, uma boa tarde, bom final de semana. Igualmente. Laguna da presente. Controle de Salvador, muito bom. Muito bom dia, está 395. Rotan 3620, voo Iduna. Iduna, obrigado. 3859, contato radar, sobe para o 380, vigilância. 380, direto da El. Errou e Dael. Dael, 385. Salvador, Oxalé 62, 1-1, pushback, acionamento, posição 02. Confirmando 6211, tá autorizado para o Chiveco acionar, bom táxi. 6211, autorizado, bom táxi. Após o pouso do Boeing que está na final, está autorizado a linha e manter o acionar 6312. 6312, pode.